É, você está ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido é música. Vamos atender ao seu Carlos Martini conosco nesta manhã. E o seu Carlos Martini diz em sua missiva que São Carlos também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele gostaria de ouvir do William Gil com Trigêmeos Vocalistas. Este trio vocal fez muito sucesso nos anos 40, 50 e 60. Aqui com esta gravação, Cachimbão. Yvonne Cury conosco, quanta saudade. Ele que era mineiro da cidade de Caxambu, em arranjo do Zacarias, Yvonne Cury canta do Tito Madi, Brasil Sentido. Ainda para ele, seu Carlos Martini conosco nesta manhã. Carlos Galhardo, que dispensava adjetivos, Carlos Galhardo cantando esta composição do Davi Nasser e do saudoso Rei da Voz Francisco Alves, Desperta Amor. Pendurado na boca do chimbo, um chapéu de palha, um beijo no chão. Quem olha assim não diz que esse caboclo é o mais feliz dos caboclos do sertão. Pendurado na boca do chimbo, um chapéu de palha, um beijo no chão. Quem olha assim não diz que esse caboclo é o mais feliz dos caboclos do sertão. Pois ele tem uma cabocla até bonita, que anda sempre toda enfeitada de fita. No sertão só quem não vê não diz que esse caboclo é um caboclo bem feliz. No sertão só quem não vê não diz que esse caboclo é um caboclo bem feliz. Pendurado na boca um chapéu de palha, beijo no chão. Quem olha assim não diz que esse caboclo é o mais feliz dos caboclos do sertão. Pendurado na boca um chapéu de palha, beijo no chão. Quem olha assim não diz que esse caboclo é o mais feliz dos caboclos do sertão. Quer devolver? Brazilians de Reita Volver. Brasil, pessoal, sentido. Esquerda, vou ver, direita, vou ver, sentido. Ah, não deixa o meu Brasil marchar pra frente. Ah, não deixa o meu Brasil marchar com fé. É só na esquerda, vou ver, direita, vou ver, sentido. Só fazem meu país da marcha ré. Pouco tem o povo do que quis, do que sonhou. Trabalha muito procurando ser feliz. Enquanto chora o pobre, o dólar sobe. Nunca houve tantas idas a New York e a Moscou e a Paris. É só esquerda, mover, direita, mover, sentido. Ah, não deixam meu Brasil marchar pra frente. E assim não deixam meu Brasil marchar com fé. Esquerda, mover, direita, mover, sentido. Só deixam meu país, só sinto meu país da marcha ré. Esquerda, vou ver, direita, vou ver. Esquerda, vou ver, direita, vou ver. Esquerda, vou ver, direita, vou ver. Esquerda, vou ver, direita, vou ver. Esquerda, vou ver, direita, vou ver. Esquerda, vou ver. Amor para a vida, abre os teus olhos tão claros, porque os momentos felizes são nesta vida os mais raros. Desperta, amor para a vida, vive o momento que passa, deixe que fique no fundo o amargo de tua taça. Procure a felicidade na palma de tua mão. Deixe dormir a saudade no fundo de teu coração. Procure a felicidade na palma de tua mão. Deixe dormir a saudade no fundo de teu coração. Desperta, amor, para a vida. Abre os teus olhos tão claros, porque os momentos felizes são nesta vida os mais raros. Desperta, amor, para a vida. Vive o momento que passa. Deixe que fique no fundo o amargo de tua taça. Felicidade na palma de tua mão. Deixe dormir a saudade no fundo de teu coração. O jardim coreto, a música e a saudade. Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. Faz uma falta danada. Mas vamos nós com música nesta manhã. Revendo um amigo, há dias passados conversamos com um grande amigo e futebolista do passado, ele que sabe fazer e manter amizades, ele que é o Tininho, José Carlos do Vigo, o conceituado e popular Tinim, que marcou época jogando futebol aqui em nossa cidade e em nossa região também. O Tinim hoje reside em uma acolhedora e confortável residência com amplos jardins, que ele cuida com muito carinho. Pela beleza do local, nós batizamos de pedacinhos do céu os jardins do Tinim. Alô, Tinim! O José Carlos, que é o Tinim, é casado com Dona Vera de Ponte, do Vigo, e tem dois filhos que já estão na universidade. Para o amigo Tinim, o José Carlos do Vigo, estas melodias nesta manhã, em um jardim, um coreto, a música e a saudade. Do Valdemar Barreto, já os estudantes estão em provas de fim de ano, esta música vem a calhar. E do Valdemar Gama assinando, Valdemar Barreto canta: passei de ano, que beleza, que conquista maravilhosa. Ainda para ele, o José Carlos do Vigo, popular Tinim, casado com Dona Vera de Ponte do Vigo. Do Guilherme Figueiredo, Ivon Cury nesta composição satírica, em belíssimo arranjo do Borba, A Coisa. Papai, que alegria, passei de ano outra vez. Agradeço a mamãezinha e ao papai por tudo que fez. Papai, que alegria, passei de ano outra vez. Agradeço a mamãezinha e ao papai por tudo que fez. Parabéns, meu bom filhinho, quem lhe agradece sou eu, pois seu anjinho da guarda, quem lhe protegeu. Você é estudioso e ele não lhe esqueceu. Parabéns, meu bom filhinho, quem lhe agradece sou eu, pois seu anjinho da guarda, quem lhe protegeu. Você é estudioso e ele não lhe esqueceu. Papai, que alegria, passei de ano outra vez. Agradeço a mamãezinha e ao papai por tudo que fez. Fui à praia tomar banho de mar e vi por entre as ondas um cofre a flutuar. Peguei depressa o cofre, meu Deus, que será isto? Lá dentro havia uma que eu nunca tinha visto. Levei ao antiquário o cofre a toda pressa. O homem abriu a tampa, gritou: que história é essa? Ficou indignadíssimo e disse com certa malícia: ponha lá fora essa p... ou eu chamo a polícia. peguei o meu achado sem o menor receio. Lili fazia anos, mandei pelo correio. O pai dela devolve aquela maravilha. Não quero saber dessa nos anos de minha filha. Não posso compreender porque ninguém o quer. Por isso decidi dar para minha mulher. Meu bem, olha um presente. Oh, que bondade a tua! Mas quando ela viu a... me pôs no olho da rua. Um cego esmolava. Ajude minha mãezinha. Peguei aquela, leva pra tua velhinha. O cego deu um grito, saiu correndo na rua. Mamãe, não quer essa porque não dá pra tua. A moral dessa história é fácil de tirar. Se alguém achar um copo durante o banho de mar, espie com cuidado pra ver o que há. Se dentro houver uma, deixe em seu lugar. Há 12 anos consecutivamente pela Rede USP de Rádio, você está conosco ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade, pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM da Pauliceia Desvairada e Rádio USP FM de Ribeirão Preto Esta, em 107,9. Juninho, nosso intervalo e na volta, Silvio Caldas, Jorge Henri e Trigêmeos Vocalistas.